sem seu Portugal. Como tantos outros, ela não perdeu a esperança. O português que deixou seu Portugal. Ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixou seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. Enquanto sua mulher escreve dia a dia, c'est à la fille qui le donne avant qu'il pense. Ce Portugais qui rentre enfin au Portugal. Ce Portugais qui rentre enfin au Portugal. Merci beaucoup. Ser imigrante é viver longe da sua terra e sempre com saudade do seu lar. Olá, viva, bom dia, boa tarde, o mesmo, boa noite. Boa tarde a todo o nosso auditório, você está na escuta da rádio e toca dançar no seu país e no mundo. A partir de agora, até bem pertinho das 17 horas, você vai estar no programa Mala de Cartão, na apresentação e a redação é cargo deste vosso amigo locutor, Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orléans, França, para tudo o mundo. E para todo o mundo, bem, uma olá, bom dia, boa tarde, o mesmo, boa noite a todos os nossos imigrantes, um grande abraço para todos, aqui se encontra já de partida para as merecidas férias para o nosso pequeno, grande país, Portugal. Vos desejo a todos vocês muita, muito boa viagem, aproveitem bem as vossas merecidas férias, aproveitem bem ao máximo do nosso país, como eu sempre digo, vá devagar para chegar depressa. Boa viagem a todos, sejam prudentes, sejam responsáveis, não se esqueçam que tenham as vossas famílias, tenham lá os vossos amigos, os vossos vizinhos, e acima de tudo tenham lá o vosso cantinho para vocês possam abraçar. Por isso, não se esqueçam, vão devagar para chegar lá depressa. Muito, muito Boa tarde a todos que se encontram na nossa companhia, a nossa moderadora Marisa Gomes, que se encontra na salinha de chatas, o Fernando Moita e Lourdes Cavaco, também muito boa tarde. Obrigado pela companhia, boa tarde também para a minha vizinha de Portugal, Elizabeth Betty Faria, ela que nos escuta na Alemanha, penso que sim, penso que ainda estará na Alemanha. As férias também estarão por aí a chegar, se for quase. Muito boa tarde a todos que estão na sintonia perfeita da Rádio Toca Dançar. E boa tarde a todos que estão também na sintonia, ou melhor, na companhia perfeita do programa Mala de Cartão. Para quem se encontra já aqui na minha salinha de chat do TikTok, que já está completamente lotada, as minhas moderadoras, a Teresa Fernandes, boa tarde Teresa, minha moderadora também, Marie Celeste, boa tarde, Marisa Gomes, boa tarde Marisa, Salete Pinheiro, muito boa tarde também, e Rosário Correia, muito boa tarde e um ótimo domingo para vocês. As nossas amigas, a Sol, nossa amiga Ana Paula, Tininha, Vitor Mota, boa tarde amigos e obrigado pela vossa companhia. Anabela Santos, muito boa tarde Anabela e obrigado também por estar na nossa companhia. Fred, muito boa tarde Fred e muito obrigado também pela companhia. Maria Rocha, boa tarde Maria Rocha e obrigado também pela companhia. Boa tarde a todos, obrigado a todos vocês que estão na nossa companhia. Relembrar a todos vocês, hoje é domingo, vocês hoje podem e devem fazer os vossos pedidos e as vossas dedicatórias, apenas isso, porque a playlist está preparada, o tema musical é da minha responsabilidade, poderá fazê-lo a partir de agora, até bem pertinho do sinal horário das 16 horas, apenas um pedido por ouvinte. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela companhia, obrigado por estar na sintonia perfeita da Rádio Toca Dançar. Para todos vocês, especialmente para todos os nossos imigrantes, aqui vai duas musiquinhas para todos vocês. Obrigado por estarem na nossa companhia. Jorge Carvalho Online. Jorge Carvalho Online. Jorge Carvalho Online. Música, ritmo, alegria. Senhoras e senhores, meninos e meninas, a festa vai começar. Isto é Mala de Cartão. Vamos a Portugal, quero ver toda a gente a dançar, cantar, gritar, aproveitar do verão. Vamos a Portugal, um ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Je me présente, je m'appelle Gabi, je suis franco-portugais. J'aimerais vous parler d'un sujet qui va vous concerner. Après un an d'acharnement, de sueur au chantier, partir un mois pour revenir la tête reposée. Je ferme les yeux et je repense au bal du village. L'odeur du choulage coule le goût de la sable. Le bruit du quad, le son de la plage. Le ciel plein d'étoiles, c'est ça le Portugal. On charge les bolides, la BM ou le Merco. À moins que tu sois un vrai, la charrette ou le bourricot. Oublie pas tes CD et puis ta clé USB. Pour la route, toi-même tu sais, on se rejoindra au mois de mai. Gauche couche Portugais et au son Mais je gauche couche Portugais et au son Vamos à Portugal Quero ver toda a gente a dançar, cantar, gritar Aproveitar o verão Mes parents voulaient une portugaise mais j'ai choisi une italienne Imagine le bordel pour l'année prochaine Tu vois la misère, moi je la sens la galère Et ouais donc pas de bled, de j'coupe la mienne de j'doucet J'ferme les yeux et j'repense à j'nosse, à j'fais Y'a j'odeur du zassard, de j'goût de j'pêchetais Le bruit du palais, j'aime dans sa zardeille Y'a j'odeur de la chèvre, c'est ça mon bled C'est comme ça que je veux, passe à la j'mini et j'fais Y'a j'oublier au travail, ou ficar loin de France Profiter du soleil, même si t'as pas d'oseille Aller sur ce mi-boîte pour un se de j'quisais Je de gauche couche Portugais et au son Mais je de gauche couche aproveitar do verão. Vamos a Portugal, um ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Vamos a Portugal, quero ver toda a gente a dançar, cantar, gritar, aproveitar. Pensei que deixaste para trás, Gabi e Elringo, vamos a Portugal, tema este que dediquei a todos vocês e a todos os nossos imigrantes. Agora para todos vós, para todos aqueles que estão na escuta do programa Mala de Cartão, vamos ficar com Dantas, com o tema Suplicando Paz. Pois é isso que eu quero, é isso que eu desejo, que a todos vocês, muita paz para todos nós, com muita, muita saúde acima de tudo. Vamos então ficar com este bonito tema na voz dos Dantas, Suplicando Paz. Não suporto mais esta pressão, sinto-me em combustão. Meus olhos abrem, mas não me sinto viva. Já não tenho um abrigo, tenho falhado comigo. Tornei-me minha inimiga. Deus, por favor, leva-me. Deus, por favor, leva-me. Já não suporto viver. Leva-me. Sufocado a toda hora. Não sei se sou eu ou só mais um rosto. Algo não está certo, só vejo falhas. Sinto-me um lixo e ninguém me diz. Estou perdido na minha própria cabeça, mas pedem para esquecer. Que todos os dias me ataco covardemente. Todos os dias perco para a minha mente. Faço-me ausente, sinto-me doente, mas já não consigo estar presente. Estou consciente, mas algo displicente. O que faço para esquecer e seguir em frente? Embora contigo. Bonito tema este na voz dos Danta, suplicando paz. Bonito, bonito tema, sem dúvida alguma. Este mais recente trabalho na voz de Leandro, Sobrenatural. Tema este que vos dedico a todos vocês. Obrigado a todos que estão aqui na minha live. Apenas 21 minutos de live, 52k. Gratidão. Este tema eu ofereço-vos a todos vocês. Obrigado por estarem na nossa, na minha companhia. Quando entro no meu quarto e não estás aqui, tudo fica tão diferente. Só quando estás comigo é que sou feliz, quero-te para sempre. Tu és o meu troféu, sonho de mulher. Meu corpo enlouquece ao tocar tua pele. Meu coração dispara sempre que te tenho aqui comigo. Tu és o meu refúgio, meu bem e meu mal. Tu despertas em mim um lado animal. Eu fico alucinado quando estou contigo. É sobrenatural. Passa-me a chama o fogo imortal. Pura adrenalina, um sonho tão real. Tu iluminaste a minha vida. Jamais será esquecida. É sobrenatural. Quando entro no meu quarto e não estás aqui, tudo parece vazio. Só quando estou contigo é que sou feliz. Quero estar contigo. Meu troféu, um sonho de mulher. Meu corpo enlouquece ao tocar tua pele. Meu coração dispara sempre que te tenho aqui comigo. Tu és o meu refúgio, meu bem e meu mal. Tu despertas em mim o lado animal. Eu fico alucinado quando estou contigo. É sobrenatural. Passa amor, a chama, fogo imortal. Pura adrenalina, um sonho tão real. Tu iluminaste a minha vida. É sobrenatural. Passa amor, é fogo tão especial. Pura adrenalina, não olha fatal. Paixão que jamais será esquecida. É sobrenatural. Músicas da atualidade. Também as podes escutar aqui com Jorge Carvalho. Também as podes escutar agora aqui com Jorge Carvalho. Confirma tu mesmo. Confirma tu mesmo. Pois é, podes escutar aqui no programa Mala de Cartão. Matias Damasio com este lindíssimo tema, Milionário. Hoje sou um milionário, porque tenho um avião na minha vida. Na asa está escrito, eu te amo. Não te largo nunca. Um avião que pousou na minha pista, não em vão. a mais linda escolhida pra voar comigo a vida inteira. Eu que julgava que a minha maior sorte seria ganhar o Euromilhões ou ver que a minha ficha entrou, mas eu me enganei. Minha maior sorte és tu, meu amor. És o meu maior tesouro. O teu amor vale ouro. Ah, que sorte a minha. Entre bilhões de pessoas no mundo escolheste a mim. Ainda que a minha maior sorte seria ganhar o Euromilhões ou ver que a minha ficha entrou, mas eu me enganei. A minha maior sorte és tu, meu amor. Thank you. beijo. Pois é, vai, lá, vai então daqui de Orleão até Tessi. Tem esse lado o meu beijinho para todos vocês. Aqui está o meu beijinho, este lindíssimo tema, sem dúvida alguma. Vamos ficar com banda, banda Divinos, com o tema Diga Locutor, tema da moda. Banda Divinos, que estará presente dia 10 de agosto na Festa do Imigrante da Rádio Toca da Sar, mesmo, mesmo em frente à Câmara Municipal de Matosinhos. Não digas o meu nome, por favor. Apenas leia, amigo, esta declaração que eu estou mandando a ela com muito amor. E faça da maneira que fez ontem, com esta voz tão linda que ganhou. Foi Deus quem pôs sua sabedoria e colocou a dia a dia o locutor. Diga, locutor, que estou perdidamente apaixonado. Estou fora de mim, desesperado, imaginando essa menina do meu lado. Diga, locutor, que estou perdidamente apaixonado. Estou fora de mim, desesperado, imaginando essa menina do meu lado. Amigo, quando começar a música, sei que vou ficar descontrolado por lembrar que ela está tão longe, mas com o rádio em seu programa já ligado, a música sei que vai tocar fundo o coração do meu grande amor. Locutor amigo, diga tudo, é isso que eu te peço, por favor. Imaginando essa menina do meu lado. Diga, locutor, que estou perdidamente apaixonado. Estou fora de mim, desesperado, imaginando esta menina do meu lado. We'll be right back. gata vem falar no meu ouvido. Vem jogar teu charme, entra nesta roda, miúda, vem fazer bonito. Teu olhar tem poesia, teu toque tem mestria, nos teus olhos me encontro. Teu falar é sincero, teu tocar é sereno, oh mulher, tu dás-me gosto. Oh, ah, as palavras mais doces que eu falei. Oh, ah, os momentos mais lindos que eu vivi. Palavras mais doces que eu falei. Oh, ah, os momentos mais lindos que eu vivi foram contigo, amor. Banda, hoje a noite é nossa, só para dar mais raiva. Teu olhar tem poesia, teu toque tem mestria, nos teus olhos me encontro. Teu falar é sincero, teu tocar é sereno, oh mulher, tu dás-me gosto. As palavras mais doces que eu falei. Oh, ah, os momentos mais lindos que eu vivi. Oh, ah, as palavras mais doces que eu falei. Momentos mais lindos que eu vivi foram contigo, amor. Pois é, este tema que já estamos na escuta, o mais recente trabalho, tema este que saiu ontem na voz de Rui Bandeira, Vestida de Branco. Este tema vou dedicá-lo à minha moderadora Marie Celeste, em agradecimento pelos corações de família. Marie Celeste, muito obrigada, e obrigada também por estares na nossa companhia. Aqui está Rui Bandeira, Vestida de Branco. Vestida de branco, a tua meu coração. Tudo faz sentido ao ver-te chegar. Esse teu sorriso faz-me acreditar. Foi assim que deixamos para trás o Vestido de Branco, o mais recente trabalho na voz de Rui Bandeira. Tema este que eu dediquei à minha moderadora, pelo agradecimento dos corações, os corações de família. Este próximo pedido é um pedido da minha moderadora Marisa Gomes, que me pediu o tema de Cinderela. Pois é, ela pedia-me o tema de Cinderela, mas hoje não temos Cinderela, Marisa. Hoje temos Kalema e Matias Damásio com o tema Não Quero Ter Saudades. Quem é que daqui que está na minha live gostaria de ter saudades? Se houver alguém que gostasse de ter saudades, que se manifeste, e quero saber quem é essa pessoa, quero falar urgentemente com ela. Atenção, quem gostaria de ter saudades e não quem tem saudades. Abre então a ouvir este bonito tema, Kalema e Matias Damásio, Não Quero Ter Saudades. Tem horas que não sei se és tu. Cada segundo contigo é tão perfeito. No teu olhar encontro o meu defeito. Nos teus beijos o meu abrigo. És o meu tudo, o meu motivo. Cada momento tema na voz de banda Fusiforme, Não Tem Quem Mande em Mim. Este tema vai-nos levar até o sinal horário das 15 horas e aos compromissos publicitários. E o locutor Jorge Carvalho volta para a segunda hora. Fique por aí, fique na sintonia perfeita do programa Mala de Cartão. Até já. Agora confesso que já sou feliz.

103K. Muita, muita gratidão. Participação dos auditores. Participação dos ouvintes. Porque eles, cada buraco que apanham, eles tapam. Boa disposição, sempre a música que mais quer ouvir. Olhe, Falâncio, pá! E, bien sûr, toujours la chanson que tu veux le plus entendre, e nous ne voulons pas la changer. E não queremos mudar. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Um programa apresentado e realizado por Jorge Carvalho. E voilà, c'est ça. Oh, mon Dieu! Procurar só mais uma vez, e se eu quiser tentar, se o corpo falar e se a voz não souber dizer, deixa-me ficar. Corre em contratempo. Eu quero tanta coisa, quero tudo ao mesmo tempo. E a falta que me faz lembrar que ainda mereço. E a falta que me faz saber-te encontrar, dizer-te que o céu para mim nunca foi azul. E mesmo assim quero descobrir que cor tem o céu para ti, para pintar de novo que eu perdi. Quando eu te encontrar só mais uma vez, coisa, quero tudo ao mesmo tempo. E a falta que me faz lembrar que ainda mereço. E a falta que me faz saber-te encontrar. Pois é, tenho aqui uma mensagem, tenho aqui um testamento para ler, como é de conhecimento de muita gente hoje. Não devia estar a trabalhar, mas derivado à minha situação financeira, tive mesmo que trabalhar no dia de hoje, porque senão no fim do mês o salário fica bem mais pequeno, por isso tive que vir trabalhar hoje. E vou ler a mensagem da minha esposa, e ela que me diz: olá, Xerri, queria ouvir uma das nossas músicas para comemorar os 29 anos de casamento. Só nós sabemos exatamente o que passamos ao longo de tanto tempo. Evoluímos lado a lado, avançamos passo a passo, estamos sempre também de parabéns. Estamos também de parabéns porque nunca voltamos as costas aos sentimentos que nos unem. Por maiores que fossem os desafios, a verdade é que nunca desistimos da nossa felicidade e projetos de vida. É um privilégio compartilhar minha vida contigo. Agradeço por estar ao teu lado há tanto tempo e por poder sempre contar contigo. Ainda temos muito para viver. Que nada consiga nos abalar e que continuaremos internamente juntos, escrevendo nossa história com páginas e páginas de carinho, respeito e muito amor. Muito obrigada, Jerry. Eu não gosto de ler nada destas coisas. Eu agradeço-te por estes 29 anos, mas principalmente por estes últimos 4 anos e meio, que não foi fácil, não tem sido nada fácil para mim, mas muito menos para ti e muito menos também para quem nos liga, para as nossas princesas. Não tem sido nada fácil e quero-te agradecer por tu estares sempre desse lado e estares-me sempre a dar nas orelhas quando eu mereço. Por isso, te agradeço muito de toda a paciência que tens tido para comigo. Muito, muito obrigada. Tu sabes aquilo que eu sinto por ti, por isso não preciso de dizer de micro aberto, porque tu sabes aquilo que eu sinto. Muito obrigada. Vamos ouvir então uma das nossas músicas. Vítor Espadinha com o tema Recordar é Viver. Mais uma vez, muito obrigado. E que logo que abres os cordões à bolsa para pagares, ou menos, nem que seja um gato daqueles pequeninos, metemos duas velas e superamos as velas. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado por estarem na nossa companhia. Valise en carton. Hi, this is Ariana Grande. Hey, this is Justin Bieber. In stock with you, stock with you, stock with you. On Mala de Cartão. Mala de Cartão. Par les communautés portugaises. O le programme le plus écouté par les communautés portugaises. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Foi em setembro que te conheci. Trazias nos olhos a luz de maio, nas mãos o calor de agosto e um sorriso. Um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve, vamos ver o mar. Foste 30 de fevereiro de um ano por inventar. Falámos coisas tão loucas que acabámos em silêncio por unir as nossas bocas. E eu aprendi a amar. Sim, eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver. Só tu e eu. Foi em novembro que partiste. Lavavas nos olhos as chuvas de março e nas mãos o mês frio de janeiro. Lembro-me que me disseste que o meu corpo tremia. Queria ser forte. Respondi que tinha frio. Falei-te do vento norte. Não, não me digas adeus. Quem sabe, talvez um dia, como eu tremia, meu Deus. nossa e talvez, mas por pouco, muito pouco, eu voltaria a ser louco, amar-te outra vez. Sim, eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver. Só tu e sem deixares para trás este lindíssimo tema na voz de Vítor Espadinha, Recordar é Viver. Este próximo tema vou dedicá-lo aqui também a um colega de profissão, REN 2, pelo agradecimento pelo coração de família. REN 2, muita gratidão, meu amigo, obrigado também pela sua visita. Vamos ouvir este tema que saiu ontem, de um novo tema na voz de Rebeca. Um bonito tema, um tema que saiu apenas ontem para todas as plataformas, um tema editado pela Especial Música, que tem apenas, ainda não tem bem um dia, já tem 17 mil visualizações. Uma bonita música que eu vou dedicar aqui ao nosso amigo REN 2 e a todos que aqui se encontram no TikTok, na minha live, e a todos aqueles que estão na escuta da número 1 da música de baile da rádio Toca a Dançar. Vamos ouvir então Rebeca com o tema Beijinho Português, Dame 1, Dame 2, Dame 3. Aqui vai então os 3 beijinhos para todos vocês. Mas eu quero que me dê. Dá-me um, dá dois, dá três. Nosso povo lusitano no beijar é bem prendado. Todo beijinho que damos tem que ser em triplicado. E como diz o provérbio, como manda a tradição, para desvendar o mistério só uma vez não chega não. E é por isso que eu te peço, dá-me a conta que Deus vê. Só assim temos proveito do beijinho português. Não me deixe só um beijo. E vejam que deixamos para trás este bonito tema na voz de Rebeca, o beijinho português. Quero, antes de mais, mandar um beijinho à nossa amiga Maria Augusta. Maria Augusta, ela que me enviou uma mensagem de áudio. Muito, muito obrigada, Maria Augusta, pela sua mensagem, pelo seu carinho para comigo. Muita, muita gratidão e... eu é que lhe agradeço as suas palavras, sei que são verdadeiras, são puras, por isso muita força para si, muita, muita coragem, porque o mundo é mesmo assim, o mundo é feito, a vida é feita de coisas boas, de coisas menos boas, mas temos sempre que estar presentes quando uma coisa menos boa nos acontece, temos sempre que ter o plano B, como se costuma dizer, e ultrapassar isso, porque seja como for, o seu senhor marido está muito, muito bem guardado, está muito bem, está a descansar muito bem e, acima de tudo, está a olhar por si e por toda a sua família. Muito, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. Vamos continuar com os pedidos, vamos continuar com as dedicatórias. E hoje 27 de mês de julho de 2025, este próximo tema, próximo pedido é do nosso amigo Lobo Solitário. Ele que me pede um tema para dedicar a todos os imigrantes que estão na escuta e aos que nos estão na escuta também, para todos os nossos imigrantes, para mim, para todos nós, para a nossa amiga Fernanda Margarida, que também é Maria Augusta, que também é imigrante. Para todos os nossos imigrantes, muita força, muita coragem e aproveitem bem o nosso país. Aqui está este... Não é este tema não, senhora, que pôr o pedido do nosso amigo Lobo Solitário, mas sim o pedido de imigrante. Juro que só queria ouvir de novo. Passarei a seguir o seu pedido, amigo Lobo Solitário. Deixa-me falar-te de mim e contar como é que eu estou depois de ti. Como é que vais? Depois de tantos anos separados, ainda estou preso a ti. Será que por algum instante eu fui a saudade que tu ainda és para mim? Oh, se é loucura eu pensar que um dia ainda vais voltar. Cada manhã Pois é, vamos agora ver sim se, o nosso, se a nossa amiga Lina Neto não quer, se quer agora cantar ou não para o nosso amigo Lobo Solitário. Agora sim, amigo Lobo Solitário, aqui está Linda Neto com o tema Nosso Imigrante. Vamos ver se ela desta vez vai querer subir para cima do palco. Agora sim, aqui está Linda Neto, Nosso Imigrante. Ser um imigrante, ter que trabalhar noutro país, longe da sua terra distante, o lugar que sempre o fez feliz. Por isso eu dedico esta cantiga para a nossa gente que se foi, para dar à família uma melhor vida, para ter um futuro bem melhor. Como eu agradeço a estes guerreiros que se sacrificam por amor. Imigrante, imigrante, jamais se esquece deste nosso Portugal. Terra natal. Imigrante, imigrante, jamais se esquece de quem sempre o viu crescer. Imigrante, imigrante, que sonha voltar à sua terra de vez. Ser um imigrante, ter que trabalhar fora dos seus, longe da sua terra distante, do país em que feliz cresceu. Por isso eu dedico esta cantiga para a nossa gente que se foi, para dar à família uma melhor vida, para ter um futuro bem melhor. Como eu agradeço a estes guerreiros que se sacrificam por amor. Imigrante, imigrante, jamais se esquece deste nosso Portugal. Terra natal. Imigrante, imigrante, jamais se esquece de quem sempre o viu crescer. Imigrante, imigrante, que sonha voltar à sua terra. Foi assim que deixámos para trás este bonito tema, Linda Neto, Nosso Imigrante, a pedido do nosso amigo Lobo Solitário. Lobo Solitário, que também já foi um imigrante, sabe bem daquilo que eu falo e sabe e sente bem ainda se foi imigrante, e ele que seria com toda a certeza um imigrante bem mais, no tempo bem mais difícil do que eu, por isso ele deve saber bem o que passou. Hoje em dia não custa muito emigrar, o único contra que temo que tenha um imigrante é estar longe da família, mas era uma coisa que todos os nossos portugueses deveriam emigrar, pelo menos, não digo mais, 2 meses, mas emigrar na altura do inverno, que era para eles dar valor ao país que têm, para eles darem valor ao trabalho que têm, para eles darem valor à família que têm e para eles darem valor àquelas coisas menos importantes, que eles acham que são menos importantes, como por exemplo uma couve, um caldinho verde. Era isso que eles todos deveriam de fazer, emigrar 2 meses na altura de inverno, para eles dar valor ao país que têm, ao trabalho que têm, terem que se levantar às 4 da manhã para fazer 130 km para voltar no mesmo dia para casa, chegar a casa às 9 da noite, tomar um banho a correr, comer a correr, levantar-se novamente às 4 da manhã. Eles viam o que é ser imigrante. E aqueles que recebem os imigrantes em Portugal nunca na vida os voltariam a receber como recebem. Um grande abraço para o nosso amigo Lobo Solitário. Vamos continuar com os pedidos e com as dedicatórias. No tema que nos chega do WhatsApp, Fernanda Margarida, a nossa sócia e ouvinte, que me diz: boa tarde, amigo Jorge Carvalho, queria ouvir uma música da banda Fusiforme para dedicar ao João Paulo e para mim e para todos os locutores desta maravilhosa rádio, com um ótimo domingo para todos que estão a ouvir esta rádio. Beijinhos, e para o amigo Jorge Carvalho e família. Obrigada, Fernanda Margarida, um grande beijinho também para si, de amizade. Um grande abraço ao senhor, seu marido, nosso sócio também, João Paulo, e espero que esteja tudo bem com vocês. Vai-me desculpar, não vamos ouvir não banda Fusiforme, mas vamos ouvir João Paulo Rodrigues com o tema Por Mim. Espero que seja do seu agrado. Assim, sinto-me só contigo perto de mim. Não sou quem já soube ser, não consigo entender. Sinto-me só, mas estou agarrada a ti. Os meus dias passam por passar e as noites deixam de embalar. Prefiro largar, prefiro partir. Deixa-me seguir em paz, tenho de me encontrar para ser eu por mim. Não quero forçar, mas não dá. Eu tento, mas não sou capaz. Quero ser eu por mim. Eu vou tentando não pensar, mas sinto o mundo a desabar. O que é feito de nós? Não sei o que é feito de mim. Eu fiz de tudo para mudar, tudo para nos salvar, mas sinto-me só, mesmo estando perto de ti. Os meus dias passam por passar e a noite deixam de embalar. Prefiro largar, prefiro sair. Deixa-me seguir em paz, tenho que me encontrar para ser eu por mim. Não quero forçar, mas não dá. Eu tento, mas não sou capaz. Quero ser eu por mim. mais para dar, nem forças para me aguentar. Não foi em vão, mas vamos ficar por aqui. É melhor assim, deixa-me seguir em paz. Tenho que me encontrar para ser eu por mim. Deixa-me seguir em paz. Tenho que me encontrar para ser eu por mim. Não quero forçar mais, não. Eu tento, mas não sou capaz. Quero ser eu por mim. Horas 49 minutinhos, você tem mais de 11 minutos para fazer o seu pedido ou a sua dedicatória, e para isso é fácil, basta ir à página Toca Lançar através da página Mala de Cartão, ou então, se preferir, faça através da linha direta pelo WhatsApp 913180788. Também poderá fazer através aqui da minha live do TikTok. Próximo pedido, próxima dedicatória para a nossa amiga Maria. Maria Augusta, ela que me pede um tema para dedicar para ela, principalmente para ela, para escutar, e para todos que estão na escuta da Rádio Toca Lançar. Muito, muito obrigado, minha amiga Maria Augusta, obrigado pela sua amizade e obrigada pelo seu carinho, e muito obrigado por estar, por marcar presença no programa Mala de Cartão. Vamos ouvir José Cid. Vamos ouvir José Cid com o tema Velho Moinho. Espero que seja do vosso agrado, do seu agrado, Maria Augusta. Obrigado pela sua participação. Sempre que eu tenho pela primeira vez. Velho moinho rodando ao vento, eu venho aqui para recordar esse momento. Só tu me viste quando abracei essa mulher. Tristezas, desenganos. Velho moinho rodando ao vento, eu venho aqui para recordar esse momento. Só tu me viste quando abracei essa mulher que nunca mais Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chega através da nossa amiga Inês. Inês, que é cunhada da Fernanda Margarida. Ela que me pede um tema para dedicar à Fernanda Margarida, para dedicar a toda a família, a todos que estão na escuta. Muito obrigado, amiga Inês, pela sua participação. Vamos ficar com Matias Damásio e C4 com o tema Tesouro Raro. Estou a ninguém se mexe, vamos congelar esse momento. Nosso amor está no ponto de melhorar.

partida, preciso de sorte e por ela chamo. As malas cheias de esperança, lá dentro os retratos daqueles que eu amo. Mais um dia, mais um ano que passei bem longe, coração apertado, com medo de ter as notícias de quem me liga lá do outro lado. Sou imigrante, amo Portugal, mesmo estando longe eu nunca esqueço a terra natal. Sou imigrante, choro de emoção, terra natal. Sou imigrante, choro de emoção, lembranças de todos aqueles que levo no meu coração. Aqui não tocam só grandes músicas, aqui também toca o seu coração. Se eu pudesse te abraçar agora,

mais um dia sem você. Mais uma noite que eu me espero. Se alguém não quis você, fui eu. Te dei os sonhos que eu sonhei. Te imaginei pra vida inteira. Se alguém fez tudo por você, fui eu. Diz agora o que eu faço pra viver. Se a cada dia é mais difícil te esquecer. Tudo isso faz doer demais. Eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que eu faço pra aceitar. Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer. Um dia vai reconhecer que sem mim não pode mais viver. Sentimento dói com o tempo, e a solidão não quer parar de machucar. Sentimento dói com o tempo, meu coração não quer ninguém no teu lugar. Não quer ninguém, não quer ninguém. Depois destes três temas seguidinhos, mais calmozinhos, os temas de quebra-corações, este próximo tema eu quero dedicar a todos aqueles que participaram nesta tarde de domingo, uma tarde assim meio embrulhada aqui em Orleão, tanto chove como bem sol, como já vem vento, como para o vento já vem travessol, é um tempo assim como os homens, nunca está seguro. Este tema vai para a nossa, para a minha moderadora Marisa Gomes, a minha moderadora Marie Celeste, Rosário, Lobo, Lobo Solitário, Maria Helena, Fernando, Fernanda, Margarida, Maria Augusta, Inês e o time Copo Cheio, nosso amigo Rui, os que participaram nesta tarde de domingo. Meu muito, muito obrigada. Fernanda, Margarida, muito obrigada. Elizabeth, Betty, Faria também, muito obrigada. Elizabeth, Betty e Faria. A todos que se encontram aqui também na minha live, para todos o meu muito obrigado. Marisa Gomes, obrigado. Rosário Correia, obrigado. A nossa sócia Fernanda Margarida, obrigado. Paulo Marco, obrigado. O time Copo Cheio, muito obrigado. Tininha, obrigado. Sol, obrigado. E o nosso amigo Lobo Solitário, muito obrigado também. E a todos que estão aqui também na relógio, o meu muito obrigado. Este tema vamos todos dar uma volta de cavalinho um pouquinho mais cedo hoje, que é para depois o cavalinho poder descansar. E logo depois vamos ficar com dois ou três temas, novos temas que já tocam aqui na rádio Toca Dançar. E depois, claro, venho-me despedir de todos vós. Muito, muito obrigado por estarem na nossa companhia, para se postarem na companhia perfeita do programa Mala de Cartão. Essa mulher enlouqueceu, ela até montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai. Sair do galope, potoque, potoque, potoque, Sampaio, vai! As novinha, as novinha. Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vê na maldade! E na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha, e na palmada sou. Ela quer botar em cima de mim. E ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Olha o potó que vem, vem. Olha a potó, potó, potó. Sair do galope, potoque, potoque, potoque, potoque. Pro Sampaio, vai! As novinha. Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. E uma cavala mesmo. Yeah. chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer. Músicas da atualidade. Também as podes escutar aqui com Jorge Carvalho. Também as podes escutar agora aqui com Jorge Carvalho. Confirma tu mesmo. Confirma tu mesmo. E aqui está o mais recente trabalho na voz de Jorge Guerreiro, A Tu Lambada. Entro em casa, ela está de mini saia, já prontinha a sair. Logo pergunto, meu amor, o que se passa? Tu hoje estás uma brasa, onde tu queres ir? Oi, oi, oi, oi, já te tirei o batom. Oi, oi, oi, oi, já dançaste comigo. Oi, oi, oi, oi, o teu sabor é tão bom. A tua lambada leva-me ao paraíso. Pois é, se está sempre a tu lambada nela. Este próximo tema vou dedicá-lo ao nosso sócio, aos nossos sócios, Fernanda, para a Fernanda Margarida e para o nosso sócio João Paulo. João Paulo, ele que está na máquina. Bora lá puxar a concertina. Amigo Paulo, puxa lá aí para as manetes e pouco gás. Puxa a concertina, mete-a a cantar. Se não souberes, vais ver ela chorar. Mas com jeitinho, ela vem dançar. O sol vai até a lua, sem parar. Puxa a concertina, mete-a a cantar. Se não souberes, vais ver ela chorar. Mas com jeitinho, ela vem dançar. O sol vai até a lua, sem parar. Depois do nosso sócio João Paulo puxar nas manetes da concertina, agora vamos todos jogar ao malhão do Carvalho. Não é do Carvalho, é do Ramalho. Este é para todos vós. Elas querem é o ramalho. Elas adoram dançar o malhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Como eu adoro dançar o malhão, é a cultura do nosso país. No meu trabalho de animação, canto e danço, eu sou feliz. No Facebook e no Instagram, elas dão loucas para me conhecer. Dizem, Ramalho, és um furacão, e eu não me canso de dizer. Elas elas adoram dançar um malhão. Seja na festa ou no trabalho, quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Elas adoram dançar um malhão. Seja na festa ou no trabalho, quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Dançar um malhão, tem a batida que me faz vibrar. No meu trabalho de animação, dançam comigo sem parar. No Facebook e no Instagram, elas estão loucas para me conhecer. Dizem ramalho, és um furacão, e eu não me canso de dizer. Elas adoram dançar um malhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Elas adoram dançar um malhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Dançar um malhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Elas adoram dançar um malhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Pois é, elas não, elas só querem o carvalho, o ramalho. Estou-me sempre a enganar. E agora este tema acabou de ligar a todas as meninas que estão na minha companhia, com a Tânia, ela que diz que não pensa em mais nada. Vamos ver o que é que a Tânia e vocês deste lado estão a pensar. Eu quase que me atrevo a dizer que vocês estão a pensar em malandrice. Já tanto se falou, mas vou falar do que a mim me tocou. Olhei para ti e nem sei explicar, até o mundo deixou de girar. Foi o teu cheiro, não sei, o teu olhar, não sei, mas de pensar em ti não mais parei. Pois desde que eu te vi, eu não penso em mais nada, somente em ti. Eu não penso em mais nada, é mesmo assim. Eu não penso em mais nada, acredita em mim. Não penso em mais nada desde que te vi. Eu não penso em mais nada, somente em ti. Eu não penso em mais nada, é mesmo assim. Eu não penso em mais nada, acredita em mim. Não penso em mais nada. E vocês não pensam em mais nada? Desde que eu te vi, eu não penso em mais nada, somente em ti. Eu não penso em mais nada, é mesmo assim. Eu não penso em mais nada, acredita em mim. Não penso em mais nada desde que te vi. Eu não penso em mais nada, somente em ti. Eu não penso em mais nada, é mesmo assim. Eu não penso em mais nada, acredita em mim. Pois é, desde que a vi também não penso em mais nada. E sabe o que é que eu digo? Você é linda demais. Quem o diz é Júlio Fernandes. Linda demais. Linda. Linda demais. Linda demais. Linda demais. Boa tarde. Boa tarde para o nosso amigo António Benfica, que também se encontra na escuta. António Benfica, aquele abraço e obrigado pela companhia. Lua, deixa-me louco, deixa-me louco. Mais nada e ninguém desvia o meu olhar. O meu olhar. Tenho tanto para lhe dizer, mas não sei como fazer. Minha timidez. Linda demais, é uma beleza de mulher, aquela que todo homem sonha e gostaria de ter. Linda demais, é quem meu coração quer, nem mesmo o nome sei dessa mulher. Para mim é linda demais. Sonho com ela. Ela ocupa minha mente e coração. Já notei no seu lindo olhar que gostaria também de me falar. Paira no ar amor e paixão. Gostaria de ter. Linda demais, é quem meu coração quer. Nem mesmo o nome sei dessa mulher. Para mim é linda demais. Gostaria de ter. Linda demais, é quem meu coração quer. Nem mesmo o nome sei dessa mulher. Para mim é linda demais. Linda demais, é quem meu coração quer. Nem mesmo o nome sei dessa mulher. Para mim pois é, toda mulher é linda demais, toda mulher é bela demais. É preciso saber cuidar delas e sabê-las proteger, porque o dever de um homem, assim, é de proteger a mulher, proteger os filhos e proteger quem está ao redor dele. Por isso, para todos os homens, muita, muita proteção a todas as mulheres e, claro, a toda a família, a todos os filhos, porque é o dever de um homem é proteger. O dever da mulher é cuidar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, claro, e cuidar também de tudo aquilo que rodeia a vida do casal. Por isso, o dever de um homem é cuidar e não maltratar. Para todos e todas que estiveram na minha companhia, o meu muito, muito obrigado. Agradecer à nossa diretora, nossa moderadora Marisa Gomes, que esteve comigo estas 3 horinhas aqui na salinha de chat. Obrigada Marisa Gomes, pela tua companhia. Agradecer a todos também que me enviaram mensagem, agradecer também à nossa amiga Maria Oliveira, que também esteve na nossa companhia. Agradecer também à nossa amiga Maria Augusta, a nosso amigo António Benfica. Agradecer também à nossa amiga Elizabeth Betty Farias, ela que daqui a nada está em Portugal nas suas merecidas férias. Elizabeth, te desejo umas ótimas férias e que tudo corra sempre, sempre pelo melhor, que é isso que eu te desejo a ti e toda a tua família. Se der para nos encontrarmos um bocadinho em Portugal, será um prazer enorme poder tomar um cafezinho contigo, conversar um pouquinho contigo, com o teu marido. Será sempre um prazer enorme se tivermos essa oportunidade. Um beijinho para ti, um abraço ao marido e, claro, tudo de bom para os filhotes. Agradecer também a quem está aqui presente na minha live, às minhas moderadoras, a Teresa Fernandes, Salete Pinheiro, Rosário Correia, Marisa Gomes, muito obrigados. Agradecer também à nossa amiga ouvinte e sócia Fernanda Margarida, Tininha, muito obrigada, Sol, muito obrigada também, Time, Copo Cheio também, muito obrigada a todos vocês, muita, muita gratidão por estes 165k. Muito, muito obrigado a todos vocês. Eu vou passar este tema que dedico a todos vós e depois volto para me despedir de todos vocês. Este novo tema na voz de Rui Bandeira, melhor, um dos novos temas, porque o novo tema já o passei, que saiu ontem. Este tema do Rui Bandeira com o tema Cuida de Mim. Vamos todos juntos darmos as mãos e vamos fazer assim. Eu cuido de vocês desse lado e vocês todos desse lado cuidam de mim. Pode ser assim? Vamos ouvir este bonito tema e já volto para me despedir de todos vós. Muita gratidão a todos vocês por estarem na companhia certa do programa Mala de Cartão. Este amor nunca te engana, cuidado. semana com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. Com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. E se eu fosse curtir a melhor música de Jorge Carvalho, eu era assim só. Amanhã já é segunda-feira. Amanhã já é segunda-feira. Não. Aproveita e fica na companhia de Jorge Carvalho, porque hoje ainda é domingo. Porque hoje ainda é domingo. Ah, pois é. Pois é, assim chega ao final do programa Mala de Cartão desta tarde de domingo 27 do mês de julho do ano de 2025. Notícia de última hora, relembrar a todos vocês que o dia 27 termina à meia-noite, por isso este ano não volta a haver 27 de julho do ano de 2027. Agora só voltará para o próximo ano, 27 de julho de 2026. Pois é, olha as coisas que eu sei assim à última da hora. Muito, muito obrigado a todos vocês. Carlos Manuel Rodrigo, muito boa tarde, meu amigo, bem-vindo. Obrigado a todos vocês mais uma vez por estarem esta tarde de domingo. Obrigado por dispensarem um pouquinho do tempo, do vosso tempo, para estar na minha companhia. Gratidão a todos vocês. Eu me despeço assim de todos vós, desejando a todos vocês muita saúde, muita paz, porque o resto do universo traz, mas cada um de nós tem que correr atrás. Por isso, tem que sair procurar aquilo que você anda a procurar e nunca desista, porque por vezes se desiste hoje, o que ia encontrar amanhã. Por isso pense sempre, amanhã que será o dia, nunca desista daquilo que você sempre procurou. Obrigado a todos vocês, eu marco encontro com vocês amanhã a partir das 14 até às 17 horas. Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus e muito obrigado, gratidão a todos vocês aqui na live por este 167K, gratidão a todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Pois é, e assim chega ao final do programa Mala de Cartão. Deste lado está o vosso amigo, o locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orleans, França, para todo o mundo. Me despeço de todos vós com este bonito tema. Programa Mala de Cartão volta para a próxima. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Até à próxima, se Deus quiser. se ouvir.